A chada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. A chada na rádio. A chada na rádio. Na rádio. Um poema de Mário. A chada na rádio. O prazer da escuta. Hoje vamos ouvir o 12º programa A Chada na Rádio. Passa este 25 de abril às 16 horas na Rádio Paralelo e repete às 20 horas. Será também publicado na página da Casa da Achada, que podem visitar em www.centromariodionisio.org. Hoje é 25 de abril e a Casa da Achada não se esqueceu disso. À meia-noite e um, publicámos na nossa página, na secção Notícias, o programa de escuta 25 de abril, esses dois anos, feito o ano passado a partir da exposição itinerante O 25 de abril ao ar livre. Se ainda não ouviram este programa de escuta, gravado a várias vozes e cheio de canções do GAC, estão sempre a tempo. Ainda é tempo, porque sempre é tempo. Hoje foi também dia de lançar o primeiro volume do diário de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, de que temos vindo a ouvir trechos variados neste programa. Este primeiro volume vai de 1950 a 1957 e é acompanhado por um tomo de notas da autoria de Eduarda Dionísio. Está a partir de agora disponível na Casa da Achada e também podemos enviá-lo por correio a quem queira. Podem ver mais informações na nossa página ouvindo à Casa da Achada. Hoje é 25 de abril e as rubricas do programa Achada na Rádio também não se esqueceram disso. E pelo meio delas, especialmente a pensar nesta data, aparecerão vozes amigas da Casa da Achada que nos deixam umas palavras, umas canções, umas dores e umas ideias, este 25 de abril. E assim nos encontramos com o que temos para nos dar. Eu vim de longe, de muito longe. Olha, a Regina! A Regina Guimarães, além de escritora, realizadora e tecedeira de tapetes, é fundadora da Casa da Achada Centro Mário Dionísio e tem feito nesta casa montes de coisas. Tem feito esta casa acontecer. Vamos ouvir o que nos diz este 25 de abril. Ó gente afinada por finados, ó gente recalendarizada e novembrizada até ao tudo tutano, ó gente Natália Reis, pouco mais quereis, ó gente do triste entrudo que nos entrou em desuso, ó gente de março quaresmando até chegar o compasso. Vede se conseguis abrilar-vos e nos completamente 25 mil vezes, com águas mil e chuva insolentemente civil. Pois eu guardei para maio o meu melhor saio. Sei que o sol de junho tudo amadura e que as doces águas de julho não fazem barulho. Presumo que em agosto choverá mel e mosto, e desde que me lembro, setembro é promessa de colheita. Venha, pois, o outubro da revolução, pela paz para sempre e efervescente, e por todas as formas de haver pão. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Frases achadas. Em 2018, entre 25 de abril e 29 de abril, organizámos na Casa da Achada o 25 de abril, 25 de abril, uma série de dias de conversas, filmes, exposições sobre o 25 de abril português e o italiano. No último destes dias, projetámos o documentário Nós, Operárias da Sogantal, e editámos uma pequena brochura com respostas de várias mulheres à pergunta: o que mudou na tua vida com o 25 de Abril? As frases que vamos ouvir foram achadas nessa brochura. As idades das pessoas são as que tinham à data da edição da brochura, ou seja, há 3 anos atrás. O 25 de Abril foi a torneira que se abriu na vida de muitos jovens e de muitas jovens. Tínhamos todo um mundo novo que se nos abria e que não queríamos deixar fugir. Almerinda Bento, 67 anos. Apercebi-me de que havia palavras que antes não se podiam dizer e até outras que eu não sabia o que queriam dizer e que depois do 25 de Abril estavam por todo o lado. Num plenário, logo a seguir ao 25 de Abril, um rapaz ao meu lado pediu-me para perguntar à mesa se o PS era pela emancipação da mulher. Eu fiz a pergunta, mas não sabia o que era isso. Ana Paula Silva, 64 anos. O que mudou na minha vida? Na vida mesmo, na prática. É um bom exercício porque na vida as coisas acontecem, marcam e com o tempo nos distanciamos e quase podemos esquecer as mudanças e as raízes do que mudou. Não o esquecer, que antes não havia liberdade de falar, de expressão, que antes profissões como juiz estavam vedadas às mulheres, que antes não havia licença de maternidade para as mulheres trabalhadoras, que antes não havia manifestações na rua, era proibido manifestar-se, que antes a arte e os jornais eram marcados pela censura. Na noite de 25 de Abril, eu estava com um grupo a trabalhar num jornal progressista, dobrando as folhas, colando etiquetas para seguir no correio dessa manhã. Estava grávida. Quando as notícias da Revolução dos Cravos se espalharam, talvez, ao colocar as mãos na barriga de 5 meses, senti a esperança crescer num mundo novo, que eu desejava, não só para mim. Clarice Canha, 71 anos. O fascismo, como os vírus, sobrevive pela mutação, ressurgindo agora a cobro do capital, atropelando-se direitos e reduzindo-se o exercício da democracia a uma única vertente, a do direito ao voto, já de si uma fachada sem edifício. É esta mutação, nada ajuda à falta de memória nem à falta de distinção, ou seja, o que mudou com o 25 de Abril e a memória de que é possível mudar. Cláudia Oliveira. Na minha vida, portanto, para lá de poder manifestar-me sem imediata carga policial e participar em comícios, não houve senão mudanças simbólicas. Deixei de ter registro criminal, recuperei os direitos políticos retirados pelo Tribunal Plenário, o país onde nasci tornou-se independente, a minha filha, nascida sem casamento dos pais, não ficou para sempre ilegítima. E, anos mais tarde, em 78, entrei para a RTP. Coisa impensável antes do 25 de Abril. Diana Dringa, 70 anos. Viagem à África. No ano de 1970, a minha mãe e eu fomos a Moçambique visitar os meus tios, que viviam em Lourenço Marques, e aproveitámos para viajar por terras moçambicanas. Quando quisemos passar a fronteira para ir à África do Sul, ficámos retidas em Ressano Garcia, uma terrinha no meio do mato, pois não tínhamos autorização do meu pai para sair do país. Ficámos vários dias à espera, numa espelunca que tinha o teto cheio de baratas voadoras e sapos enormes por todo o lado, à espera que a autorização do meu pai chegasse de Lisboa para podermos prosseguir viagem. Nessa altura, as mulheres tinham de pedir aos maridos autorização para saírem de Portugal e eram eles quem decidiam se elas podiam sair ou não. Elsa Basto, 63 anos. Pode dizer-se que o processo está terminado? Que é irreversível? Não. A lei, por si só, não muda cabeças. Os comportamentos preconceituosos não terminam por decreto. Devemos ser vigilantes permanentes. Como mulher, recordo as que se impuseram pelo seu espírito aberto e empreendedor, ocupando lugares cimeiros e políticos que antes só eram preenchidos por homens. Mas agora é a ti, mulher, que pouco sentiste a mudança e que tens a alma atolada na dúvida, que te encontras afastada dos dias que vivemos, das novas invenções e modificações de costumes, que estás em empregos ao lado de homens que têm carga horária igual à tua, com atividades idênticas, mas ordenados mais altos, é a ti que me dirijo. Onde está a igualdade tão propagada? Elvira Carvalho, 83 anos. Será que o 25 de Abril me mudou como mulher? Não. Confirmou-me. Filomena Marona Beja, 74 anos. Não suporto ouvir "Dantes era melhor". Por muito que me desiluda, me zangue, me insurja, me revolte, mudou. Mudou tudo. Apesar de... Graça Costa, 65 anos. Antes, a nossa vida, enquanto operárias, era de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Eu, aos 21 anos, fui estudar à noite, mesmo contra a vontade do meu pai. Eu tinha uma vida duríssima, mas o desejo de aprender mais era como que uma necessidade para poder respirar. O 25 de Abril abriu umas portas para aprender tanto como em nenhuma universidade teria conseguido. Guida Vieira, 68 anos. No 25 de Abril de 74, eu tinha 13 anos. Estudava no Liceu Rainha Dona Leonor, escola oficial pública só para o sexo feminino. Uma equipa de alunos do Liceu Padre António Vieira, só para o sexo masculino, e do Dona Leonor, decidiram juntar-se e tornar estas duas escolas mistas. Esta equipa de alunos, da qual fiz parte, tinha a função de analisar as moradas de todos os alunos e sugerir, pela proximidade, qual seria a melhor escola para cada aluno. Fez com que, no ano letivo seguinte, fosse pioneira esta questão das escolas mistas, o que anos mais tarde se tornou geral a todo o ensino. Inês Mendes, 57 anos. Considero que o 25 de Abril mudou radicalmente a sociedade portuguesa. Vejamos o que era a situação das mulheres durante o tempo do fascismo, em que o homem era seu dono e senhor, em que as mulheres precisavam da autorização do marido para viajar, para abrir conta no banco, em que o homem podia abrir a correspondência da mulher, entre outras opções. Só em 2007 foi finalmente conquistada uma das grandes batalhas das mulheres, o direito à interrupção voluntária e gratuita da gravidez, que é, no meu entender, para nós, mulheres, uma das grandes conquistas de 25 de Abril. Irene Rodrigues, 71 anos. Quando saí para a rua naquela manhã, afogueada de espanto com as notícias, não sabia ainda que a filha que trazia na barriga ia, afinal, poder nascer e crescer no meu país. O pai não seria mobilizado para uma guerra em que não queria participar e não teríamos de fugir, o pai, ela e eu. Também ainda não sabia que os fundos falsos dos armários onde guardávamos os papéis se tinham tornado inúteis. Isabel Brites, 66 anos. Há aprendizagens que nos fazem, que podemos imaginar soluções, construir caminhos e participar na vida é uma delas. Que a felicidade e a vida não existem em cada pessoa sem as outras e que a igualdade e a democracia são valores absolutos é outra. Que podemos querer tudo e nada pela metade porque há coisas que não têm sentido se não inteiras. Isabel Louçã, 58 anos. Costumo dizer que três acontecimentos foram importantes para a minha liberdade enquanto mulher. O aparecimento dos colãs que me libertaram dos horrorosos cintos ligas e as malas a tiracol que me libertaram as mãos. Se a isso juntarmos a democratização dos pensos higiênicos que me libertaram dos inestéticos paninhos ensinados pela minha avó, teremos três grandes inovações que para as mulheres de hoje são inquestionáveis ou mesmo sequer impensáveis. Mas costumo dizer também que livre, verdadeiramente livre, só me senti com o 25 de Abril. Essa liberdade a sério de que fala o Sérgio só a senti e vivi em plenitude quando pude pensar, falar e decidir sem restrições. Júlia Coutinho, 70 anos. O que mais me ficou do 25 de Abril foi deixar de ter amigos na prisão, bem como o fim da guerra. A leveza do ar, a responsabilidade pelas decisões, os grupos de trabalho, estatutos do IPO, ocupação da creche. Leonora Becassis, 76 anos. Em 25 de Abril, trabalhava na área da saúde, à qual nem toda a população tinha acesso. Logo, no campo laboral senti uma grande diferença. Antes, só podia ser consultada a pessoa que fazia descontos para a caixa. Havia um enorme ficheiro que consultávamos antes de marcar para o médico. Até doía se o resultado da consulta desse ficheiro não permitia o atendimento. Depois, já todas as pessoas tinham consulta. Lourdes Boa Vida, 67 anos. Ir para onde se quiser, sem ter de se prestar contas a qualquer chefe de família, pois esta figura acabava de ser enterrada pela Revolução. Manuela Góis, 66 anos. Deixo a Avenida da Liberdade na noite de 26 de Abril com a minha irmã mais nova. A meio da descida, cruzamos-nos com um homem que sobe. Os nossos olhares cruzam-se em cumplicidade e alegria. Ele continua a andar, mas subitamente para e no escuro ecoa um grito. Porra, até à liberdade de olhar. Manuela Vasconcelos, 71 anos. O principal foi o fim da guerra, para onde o filho estava para ir. Mesmo assim, teve de pagar 10 contos para ele ir para a especialidade. Também no local de trabalho, foi a primeira vez que teve direito a 15 dias de férias pagas. Até aí, tinha de deixar outra pessoa a substituí-la, recebendo o seu salário e ao respectivo subsídio. Conseguiram comprar um pequeno terreno e construir clandestinamente uma casa, juntamente com outras famílias de transmontanos e alentejanos. Hoje em dia, com o esforço de todos, esse bairro está totalmente legalizado e com as infraestruturas devidas. Ainda se mantêm os laços entre essas famílias. Contado a Leonora Becassis por Maria da Assunção, 93 anos. Deixo de ter de me preocupar com o que os meus filhos dizem e não terei de os avisar de que há coisas que não se dizem em público, como sempre ouvi durante toda a minha infância e juventude. Maria da Conceição, 75 anos. Se calhar os meus irmãos já não vão para a guerra. Será que os meus irmãos já não vão para a guerra? Provavelmente os meus irmãos já não vão para a guerra e finalmente eu percebi. Os meus irmãos já não vão para a guerra. Maria Cristina Didelé, 62 anos. Afinal, foi ainda em abril. Anteriormente, a grávida clandestina acedera já à parto provocado por clínico saído do Forte de Peniche. Sabia-se de movimentos em curso, eventualmente para o 1º de maio, subsequentes às Caldas da Rainha. Saída à jovem mãe, face à onda pidesca, restavam em casa uma militante do PCP e dois ex-presos políticos do MPLA. Um era generoso companheiro de combates. Eu não tinha filiação partidária. Pela uma da madrugada de 25 de Abril ligaram-nos. Eles estão a chegar. Metamorfose total. Jornadas de correria pelas prisões, festas pelas libertações alcançadas, partida dos amigos das ex-colónias, reuniões sindicais, novos textos e métodos no ensino. Eu era docente. Trabalho cultural em sindicatos e associações. Na Associação Recreativa dos Falcões, criei biblioteca e exibi filmes comentados. Éramos velhos e jovens, mulheres e homens. Amplidões se abriam sem freios pelo meu género. Enrijecia certa autoconfiança. Maria José de Carvalho, 70 anos. Tinha entrado para o liceu e tinha 13 anos. As raparigas usavam uma bata branca que tinha de tapar o joelho. Assistiam a aulas de lavores em que aprendiam a bordar um enxoval, não podiam aproximar-se dos rapazes no recreio e tinham aulas em pavilhões diferentes. No dizer de uma professora, tínhamos de ser como o arminho que não cruzava um rio poluído para não manchar o belo pelo. Esgueirávamos para trás do ginásio com uma guitarra e cantava-se ali o que não se podia cantar nos pátios. Era um momento importante, com laivos de transgressão, sempre a fugir dos contínuos que nos denunciavam. Falava-se do movimento associativo dos estudantes do ensino secundário, da guerra, do mundo. Eu gostava das aulas de história, tinha uma excelente professora de português e detestava lavores. A professora, uma entusiasta do regime, fazia-nos bordar enxovais para bebés, alegadamente para distribuir pelos pobres, embora todas soubéssemos que os vendia a uma loja, porque apareciam na montra as nossas peças. No carnaval de 1974, antes da aula de lavores, aproveitando sombras para os olhos, de cores exuberantes, toda a turma se mascarou com pinturas espampanantes. Perante o quadro de 30 miúdas maquilhadas, a professora mandou chamar o reitor. Houve depois um processo disciplinar e teríamos de cumprir dias de suspensão no fim de abril. Entre muitas outras coisas, graças ao 25 de abril, não fui uma cadastrada. Paula Godinho, 57 anos. Lembro-me de que as horas não chegavam para se viver plenamente cada dia. Lembro-me de sentir, com absurda mas concreta melancolia, que estava a viver o irrepetível. porque a história, a escrever-se perante os meus olhos de adolescente, não se repetiria. Regina Guimarães, 60 anos. Diziam que eu era comunista, mas eu nem sabia o que isso era. É claro que depois fui tentar saber. A mulher, depois do 25 de Abril, desabrochou. Assumiu-se, percebe? Foi inesquecível. Frases achadas. C'était le que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'était le qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'était le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Achada na rádio. O prazer da escuta. Eu vim de longe, de muito longe. Olha o Sagnail. O Sagnail, realizador, professor, fundador da Casa da Achada, que aqui muito tem feito, desde sessões e textos sobre a obra de Mário Dionísio a oficinas de vídeo, também nos enviou umas palavras para ouvirmos hoje. Bom, não vou falar sobre o 25 de Abril, porque não estava cá por aí simplesmente. Tenho conhecimento de segunda mão. Mas vou tentar aproximar do 25 de Abril e dos dias de hoje, a minha experiência particular de parisiense pós-maio 68. A seguir a maio-junho 68, isso até se pode encontrar mais ou menos formulado naquela banda desenhada e naquele filme chamado O Ano 01, a ideia era fazer uma revolução pacífica em três etapas. A primeira era dar um passo de lado e parar. A segunda era pensar, discutir, ver o que é que estava mal, o que era preciso mudar. E a terceira era agir, mudar as coisas, construir. Só que o trabalho chamava, as aulas começavam, nunca havia possibilidade de passar a primeira etapa. E quando surgiu a pandemia, eu pensei, enfim, a primeira etapa começou, vamos poder passar a segunda etapa. E ainda estou à espera. Parece-me que estamos a viver um momento único, uma oportunidade única, que tem os seus inconvenientes, mas que permitia passar a segunda etapa e que vamos perder essa oportunidade. Pronto. Mãos na ilhada ou na massa, suando e fazendo suas coisas que outrora eram de outros e depois em pausa, em pose. Tetos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. Eu tive 2 anos a procurar casa para alugar. Não encontrei casa que a minha condições dava para pagar. E então, como tinha aquele terreno abandonado, fomos fazer uma casa. E agora estamos lá. Apareceu a Câmara Municipal e deram um mês para destruir aquilo tudo. Foram dia 19 de março, deram prazo até 19 de abril. Eu e meus outros vizinhos que têm filhos, casais, idosos. Agora, para onde é que vamos? Nós não temos lugar para ir. Nós não temos condições para pagar uma renda de 700 400, 500 euros. Eu estou desempregada, o meu marido está desempregado. Para onde é que vamos com os nossos filhos? Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. Quem é que vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Achando agulha em palheiro. Na Tércia Coimbra estamos-te a ligar para saber mais sobre o Centro de Documentação 25 de Abril. Tu és diretora das coleções e diretora adjunta do Centro de Documentação. Se calhar podias explicar um bocadinho o que é este Centro de Documentação 25 de Abril. Olha, Pedro, antes de mais, eu fico muito contente de participar convosco nesta emissão especial da nossa Casa da Achada. E então tenho muito gosto em falar do trabalho que também faço com muito gosto e com prazer já há muito tempo. E há muitos anos? Há muitos anos, estou desde a fundação do centro. O centro foi criado em 1984, passavam 10 anos sobre o aniversário de 25 de Abril. Uhum. E foi criado precisamente com numa atitude que na altura tinha muito a ver também com os ventos de mudança que tínhamos sentido com o 25 de Abril, também relativamente à questão da preservação do património arquivístico e documental e cultural em geral. Isto é, o centro foi criado por proposta de um conjunto de professores e de investigadores ligados à sociologia e às letras da Faculdade de Letras e Economia de Coimbra. O seu diretor e mentor foi o Boaventura de Sousa Santos, que se apercebeu nas suas viagens regulares, começou a fazer mais ou menos também por essa altura para os Estados Unidos, que grande parte do património português documental relativamente a esta patrimonial e arquivístico relativo a esta e àquela época importante do processo de transformação social e política de 74 a 76 estava a ser disperso e inclusivamente vendido em grandes alfarrabistas, em colecionadores internacionais, e que muitas das bibliotecas, das grandes bibliotecas universitárias, ou pelo menos algumas e das mais importantes, estavam a adquirir panfletos, cartazes, até documentos originais como atas de constituição de cooperativas da reforma agrária, por exemplo. E ele, preocupado com isso, achou por bem, com um conjunto de outros colegas, subscrever um pedido ao reitor e criar o que ele chamou na altura, e muito bem já numa perspectiva do que seria nós hoje chamaremos talvez um arquivo total, um centro de documentação sobre este período. Nós em Portugal na altura não dávamos ainda muita atenção aos arquivos privados dos militantes, dos individuais e coletivos e até de família. Não dávamos muita importância a esses papéis, digamos que aos papéis pessoais dos militantes políticos, dos participantes do processo revolucionário de então, nas pessoas que tiveram até responsabilidades políticas durante o período de transição chamado transição para a democracia. E, portanto, quando eu digo que ele foi criado já com uma nova perspectiva também democrática, foi porque se entendia que era preciso também dar voz a outras instituições, coletividades e pessoas individuais, ter uma voz plural também nos arquivos, porque normalmente, como se sabe, os arquivos têm quase sempre muito um peso muito grande institucional. São os arquivos oficiais, são os arquivos da administração pública, são os arquivos da burocracia, são os arquivos institucionais, com todas as importantes, é evidente, mas era muito importante dar voz a essas outras vozes da sociedade portuguesa que se fizeram ouvir durante aquele período e que estariam esquecidos nos sótãos, nas caves, por aí fora, e nunca veriam a luz do dia se não tivesse surgido essa documentação. E no caso do 25 de Abril isso é particularmente importante, não se trata apenas de uma história que, do poder, digamos assim, ou das instituições, há um movimento emancipatório enorme que só pode ser compreendido se calhar com todas essas dimensões. Podias explicar um bocadinho que tipo de materiais é que nós encontramos? Eu estive a ver no site. Olha, nós temos uma página na internet que é já muito a nossa montra, e nós temos tido desde há muito. Nós estamos na internet, somos talvez das primeiras instituições portuguesas a estarem na internet. Nós estamos na internet desde 1994. Demos prioridade a três tipos de coisas logo. Primeiro, o catálogo bibliográfico em linha relativo às obras catalogadas na biblioteca. Depois criámos uma secção também de arquivo, porque nós vivemos sobretudo das doações de arquivos e papéis pessoais. E portanto criámos logo também uma grande secção para onde descrevíamos e fazíamos o inventário dos arquivos que eram postos à nossa guarda e que nos foram oferecidos. E por outro lado também uma outra secção também importante para a iconografia, porque as pessoas gostam muito de ver aquilo que se chama, por outro lado também, não só a iconografia, fotografias, cartazes, tudo isso é muito interessante do ponto de vista visual e gráfico, é apelativo, mas também uma outra vertente do centro, que é aquilo que nós chamamos de literatura cinzenta, isso que estavas a falar. Muitas vezes os documentos que ficaram em formato de rascunho ou draft, como agora se chama, os comunicados e panfletos mais efêmeros, portanto todos aqueles documentos que foram produzidos sobre o calor dos acontecimentos e do processo de transformação social e política que o nosso país viveu entre 74, sobretudo entre 74 e 76, até à tomada do primeiro tomada de posse do primeiro governo definitivo. E voltando um bocadinho atrás ao que estavas a perguntar, nós temos muitos testemunhos do que foram as lutas dos movimentos sociais também. Temos muito apreço pelos testemunhos que são sobretudo comunicados, panfletos, jornais, pequenos jornais de bairro, muitas vezes feitos de forma artesanal, autocolantes até, nas comissões de trabalhadores, autocolantes, os cartazes, uma coleção riquíssima de cartazes que mostra bem como a sociedade estava em efervescência naquela altura, porque é como se as pessoas tivessem tomado a sua vida nas suas próprias mãos. São sobretudo aqueles que refletem as lutas do povo português por melhores condições de vida naquela altura. E isso passa por comissões de moradores, comissões de trabalhadores, sindicatos, pequenos, também muito importante, Pedro, que às vezes não ligamos tanto, mas os próprios coletivos culturais, teatro, música, cinema, as artes em geral, todos saíram à rua nessa altura a manifestar a vontade de agir. No centro de documentação existe isso, que se calhar não encontrarão é mais lado nenhum, porque nós colecionamos precisamente esses documentos mais raros, temporalmente mais também datados, mas que são fundamentais para entender o que se passou à nossa volta naqueles anos e como muitos dos direitos que depois ficaram consignados, quer na Constituição, quer mais tarde nas diferentes leis que foram vindo a ser promulgadas pelos diferentes governos constitucionais, muitos dos direitos que hoje temos como adquiridos, não é? Vêm daí, vêm dessas lutas. Vêm dessa movimentação, vêm dessa luta no dia-a-dia por reivindicar aquilo que durante quase meio século tinha sido negado ao povo português, não é? Melhores condições de vida, acesso a bens também de caráter cultural e sobretudo também os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, a liberdade de criação e as condições de vida no cotidiano, com o direito à habitação, à educação. Portanto, temos coleções importantíssimas de movimento estudantil. Agora, também é preciso dizer-te uma coisa, é que nós não nos centramos apenas no período pós 25 de Abril. Até te digo que relativamente, por exemplo, ao movimento estudantil, nós se calhar temos coleções ainda mais ricas do período que antecedeu o 25 de Abril. Aquilo que nós chamamos os acontecimentos que, de alguma forma, criaram consciência política e conduziram a que a sociedade portuguesa evoluísse no sentido de uma transformação que depois o golpe de Estado, transformada em revolução com o 25 de Abril, veio a permitir. Mas temos muita documentação daquilo que nós consideramos momentos em que o regime tremeu, a partir sobretudo de 1960, a partir sobretudo de, mais ainda, talvez a partir, recuamos um bocadinho até ao momento das eleições para, de Humberto Delgado em 1958. Portanto, a partir daí, com todos aqueles acontecimentos importantes da queda da Índia portuguesa, do começo da guerra colonial, a seguir a emergência da luta armada e dos movimentos de libertação e da luta anticolonial. Só mais uma pergunta, Natércia, já disseste muitas coisas, mas acho que há uma preocupação que tu tens e que o arquivo também tem, que aliás também ajudaste na Casa da Achada, no Centro Mário Dionísio, no Centro de Documentação, a que esse arquivo fosse o mais vivo possível, e essas ferramentas que tu falaste também têm a ver com isso, com a questão do uso da memória, a questão dos usos da memória. Esses arquivos são para serem usados, para não só para estudiosos, mas para quem se interessa por essas coisas. Tu achas que um ativista de hoje no movimento estudantil ou uma mulher no movimento feminista podem aprender e descobrir coisas interessantes dessa época que sejam úteis para as lutas de hoje? Ai, sem dúvida, Pedro, porque repara, é engraçado falar-se, eu falei do movimento estudantil, não tinha falado na questão do feminismo, mas a questão da mulher, como tu a puseste, precisamente é esse o tema. Nós temos uma série de cerca de aquilo que se chamam as palavras-chave, não é? Nós temos um serviço organizado nas diferentes secções, e em todas elas nós temos uma lista de temas que aquela a documentação, e quando eu digo documentação, já visto que ela é muito diversificada, falei-te da história oral, porque são gravações de áudio, são gravações de vídeo, e portanto há toda uma tipologia de suporte de informação que é muito variada no centro, e portanto sem dúvida que as pessoas hoje encontrarão, e muitas vezes ficam espantadas como é que alguns assuntos foram tratados com a profundidade e até com a abertura de mentalidades que naqueles 2-3 anos depois de 25 de Abril as coisas tomavam. Era uma sociedade, e mesmo um pouco antes, a abertura que tinha trazido todo o movimento estudantil que saiu do maio de 68 e que percorreu toda a Europa, também tinha vindo dos Estados Unidos, essa abertura que é, no fundo, a abertura de mentalidades, uma nova forma de sociabilidade, de relação das pessoas socialmente, nas hierarquias sociais e nos padrões tradicionais, estou a falar do patriarcado e do capitalismo, as pessoas já nessa altura se tinham apercebido, e estava a me esquecer do colonialismo, que é muito importante. Então, estas três vertentes, se tu pegares em documentos da época de 76, 77, 74, até antes, encontras formas de abordagem destes assuntos muitíssimo modernas. Houve muita coisa que, inclusive, eu acho, do meu ponto de vista, quando às vezes pego nestes documentos, que regredimos, por exemplo, nas décadas de 90. A mente era muito aberta dos jovens e até dos trabalhadores nessa altura, com uma vontade enorme de transformação também dos seus cotidianos. Foi um período de muita abertura de alargamento de ideias, não é? Alguns desses assuntos foi precisamente esses que tu referiste, não? E falo de mais dois ou três, por exemplo, sindicalismo, cooperativismo, a reforma agrária, a questão Da luta económica e social nas empresas, portanto os conflitos laborais estão muito presentes também na documentação que nós conservamos, e portanto de certeza, já não falando então como estávamos a perguntar sobre a mulher, há muitas pastas sobre o início, por exemplo, da luta pelo direito ao aborto, por exemplo, temos muitos documentos dessa época, a partir dos anos, final dos anos 80, é uma época de mudança, e nós também chegamos a essa época também. E outra coisa que nos estamos a esquecer, e também é interessante ver que já existia nessa altura a luta, por exemplo, ecológica. As primeiras, por exemplo, a luta contra a instalação de uma central nuclear em Ferrel, perto de Peniche, está bastante bem documentada também em documentos que temos no centro. Portanto, estás a ver, há um conjunto de temas que continuam na ordem das nossas preocupações. razões e que encontrarão lá, com certeza, de uma forma sempre a partir da base, que isso é que é o engraçado. Nós não temos grandes decisões políticas sobre tudo, temos o testemunho e os documentos históricos que dizem respeito à atividade individual e coletiva no sentido da transformação da sociedade em relação a determinadas preocupações que algumas pessoas sentiam e que em coletivo pretendiam lutar por elas, não é? Natércia, muito obrigado por esta conversa. E até breve. Até breve, Pedro. Gostei muito de conversar convosco. Onde nos vamos encontrar? Olha o Adão, pintor e poeta, que tem uma obra na exposição de 12 artistas em diálogo com Mário Dionísio, que se pode ver agora na Casa da Achada até dia 7 de junho. E para além disso, e de outras tantas coisas, o Adão tem sido um persistente participante dos desafios com três palavrinhas apenas que lançamos em todos os programas Achada na Rádio. Para este programa, também enviou uma contribuição por escrito que vai agora ser lida pelo Pedro Oliveira. Hoje é um dia novo. Regressou sobre o temor a alegria inteira. O abraço escangalhado e aberto de um vulcão de incertezas que de súbito e voraz, sobre a estrada calcada, amadurece na fala aberta, o oprimido ensejo da casa escura, portador das névoas e dos ecrãs insubmissos, dardeja naquele olhar de águia, um sonho e a sua dança. Aquele hoje que nos assombra agora, como uma dúvida alegre neste 25 de abril de 2021, uma folha enrugada no tempo que se comemora com avidez, e será sem tremura. Achada na Rádio. O prazer de estarmos juntos. Para o próximo programa, dedicado aos recentes achadas, serem guardadas com os clientes, queremos com a vossa contribuição construir uma receita especial para este dia. Enviem-nos até ao dia 21 de abril as vossas sugestões de ingredientes, como por exemplo, um produto de chamis ou 200 gramas de ouvientes. Receita para uma revolução. Pode ser difícil encontrar alguns destes ingredientes e outros estão mesmo quase extintos. Mas não desista! Comece por juntar 200 gramas de desobedientes com meio quilo de irrequietos. Mexa bem e adicione 1 decilitro de conspiração e uma pitada de raiva. Ponha a marinar em local fresco e seco. Tire os ossos ao patrão e deixe-o de molho durante 2 dias. Dê-lhe fome QB e reserve. Procure companheiros, comparsas e compinchas e misture-os com 2/3 de sorte e 1/12 de sonhos. Leve ao forno até alourar. Aromatize com cravinho e sirva de imediato. Com o que temos para nos dar? Olha, o Jacinto Lucas Pires, escritor, que tem participado na Leitura Furiosa e que o ano passado escreveu um conto, Revolução, Respiração, para o jornal que lançámos online no 25 de abril, o jornal PVEC. Vamos ouvir o que nos mandou este ano. 25 de abril é um verbo. 25 de abril é um verbo. Eu, 25 de abril, tu, 25 de abril, eu, 25 de abril, ela, 25 de abril, nós, 25 de abril. Vós, 25 de abril. Eles, 25 de abril. todos, 25 de abril, 25 de abril, 25 de abril, é um verbo, 25 de abril, é da ação. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. No dia 23 de abril de 1974, Mário Dionísio só escreveu três pequenas frases no seu diário. E talvez também nem isto valha a pena. Tudo caminha alegremente para o fim. Acabou-se. Só voltaria a escrever 2 dias depois. E de repente, o impensável. É mesmo a revolução. É o fim do imenso pesadelo. É o começo de tudo. 25 de abril de 1974. E de repente, o impensável. Às 7h20 o telefone toca. Não é uma desgraça, uma doença, a morte de algum amigo. A EMA comunica que a rádio está a dizer que houve um golpe de Estado. Que Lisboa está cercada e que aconselham as pessoas a não sair de casa. Fico interdito. Agradeço o aviso, mas não acredito em nada. O que se passa? Novo golpe militar e o exército cerca a cidade para impedir que os revoltosos avancem? Repete-se a tentativa das Caldas? Ligo a telefonia. Toco o telefone de novo. A MJ, logo a seguir a J. Parece que é verdade. Mas quem cerca a cidade? Meto-me no carro. A rádio torna-se inequívoca. Pela linguagem, pelo tom afirmativo e sereno, as forças armadas atacam contra o governo. E vou buscar a Eduarda. O Luís Filipe está a acabar de se vestir para ir para o Ministério da Marinha. Eles já sabem de tudo. É mesmo a revolução. Damos uma volta pelas ruas, absolutamente calmas. Só no Marquês de Pombal aparecem carros militares que impedem a continuação do passeio. A Rádio Clube, que em 1936 foi o arauto da Revolução Franquista, é hoje a voz da liberdade. Voltamos a casa e passamos o dia agarrados à rádio e à TV, que só pelas 18 horas começa a funcionar, com muitas interferências. O Hertz e a Irisalva passam o dia connosco. Os telefones funcionam mal. Recebemos muitos telefonemas, mas não conseguimos ligar para lado nenhum. O cerco do quartel do Carmo. Um nome. Pela primeira vez, o do general Spínola, na rendição de Marcelo Caetano. Todos julgávamos sonhar. A emissora, mas é mesmo a emissora nacional, falando na liberdade, atacando a PIDE, dizendo tudo o que foi proibido durante 48 anos. O programa do Movimento das Forças Armadas excede todas as expectativas. Estamos livres! Portugal vai ser um país livre! Será verdade? Será possível? A Maria não para de chorar de emoção. Que vontade de sair! Mas obedecemos ao apelo constante do movimento. Conservem-se em casa. Facilitem a ação das Forças Armadas. Logo de manhã, o século relatava os acontecimentos sem censura. Nas ruas, às janelas, só há gente contente e radiante. É o fim do imenso pesadelo. É o começo de tudo. Deitámo-nos tardíssimo, extenuados de emoção. 25 de abril de 1976. Segundo aniversário da Revolução dos Cravos. Dia de eleições para a Assembleia da República. Terminada a lamentável campanha eleitoral, há um dia que o país reflete. Cessaram os discursos provocatórios a que a maioria dos partidos se limitou. As cenas de violência, a maior das quais foi a da bomba que fez ir pelos ares a embaixada de Cuba. Por volta das 10 horas fomos votar. EML, quase aqui em frente de casa, eu um pouco mais longe, na Praça Nunes Gonçalves. Por volta do meio-dia, vamos dar uma volta por toda a cidade. Já há gente, e o decorrer da tarde confirmará que não haverá abstenção receada. Apenas toda a gente aprendeu com a experiência do ano passado. Não vale a pena ir votar muito cedo. O dia inteiro chega para o efeito. Sobretudo quando isto vem de acordo com uma máxima nunca pronunciada, mas profundamente sentida pelos portugueses. Revolução sim, mas nunca antes do meio-dia. A noite é para a pândega, mesmo que modesta. Amanhã, se é domingo ou feriado, é para dormir. Como fazem os bons burgueses não sujeitos a horários, cujo ideal de vida ardorosamente se combate nos discursos, nos artigos, na simples conversa do dia-a-dia, mas que na prática profundamente se inveja e se cobiça. Ter o direito de fazer o que eles fazem, ora essa, e obrigá-los, se for possível, a tirar-lhes qualquer direito. A Revolução Portuguesa tem estado até aqui inquinada desde o ideário que se cultiva em silêncio. Perna estendida para mim, costas dobradas para os outros, mas não só para os exploradores, para tudo que sejam outros. Almoçamos em casa e passamos o dia com amigos que apareceram em frente da TV. E assim passaremos a noite. As perspectivas são bastante negras. Que aumento terá o CDS? Se conseguir ganhar, que política seguirá o PS, que tem insistido muito mais na luta contra o PCP do que na luta contra o perigo da ascensão fascista? Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio. Hoje. E agora, música achada na Casa da Achada. Música achada na Casa da Achada. Na Casa da Achada encontramos um disco do Coro da Achada, um disco chamado Coro e Achados, um disco fora do mercado, um disco com uma bela capa feita a partir de uma gravura de Carla Mota, uma bolacha do CD desenhada por Ângelo Teixeira e uma data de desenhos no interior do livrinho que acompanha o CD, feitos por muitos membros do Coro da Achada. Este disco reunia canções do Coro da Achada e algumas outras canções, incluindo quatro criações do João Caldas a partir de poemas de Mário Dionísio, uma canção saída de uma oficina de canções na Casa da Achada e uma canção de Pedro e Diana. Este disco inclui a canção Cor da Primavera, com letra e música de José Afonso, de 1971, uma canção que, de alguma forma, antecipa o 25 de Abril. O arranjo é de João Caldas, uma canção chamamento que faz rufar tambores e que antecipou a Revolução Portuguesa de 1974. Esta canção também integrou, naturalmente, um espetáculo dedicado aos 40 anos do 25 de Abril, Se Aquela Faca Cortasse, chamava-se assim o espetáculo, 40 vezes 25 igual a 1000, 40 anos do 25 de Abril. Ouçamos então Cor da Primavera, na gravação de 2013 pelo Coro da Achada. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores. Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei ganhou. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão, somos nós os teus cantores. Dá-me aqui camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham lavradeiras, bondadeiras deste campo em flor. Venham enlaçadas, de mãos dadas, semear o amor. É. Achada na rádio, música à flor da pele. Uma flor vermelha noutra mão. Olha, a Catherine. A Catherine Dumas também veio a tempo de nos trazer uma tradução sua de um poema de Guy Levic, seguida de uma nota muito pessoal. Eu e o Tony vamos ler-vos. Toute petite fleur d'un rouge vif. Florzinha pequenina de um vermelho vivo. Posée là devant moi, dans un pot de terre cuite. Pousada aí à minha frente, num vaso de barro. Tu me provoques. Provocas-me. Ton rouge me chante. O teu vermelho canta-me. Tu me chantes à moi-même. Cantas-me a mim mesmo. Imagino um cravo dos poetas. Muito mais pequeno do que o cravo de Abril, aquele que foi adotado como emblema da liberdade conquistada no 25 de Abril de 1974 em Portugal. O seu tamanho diminuto e a sua cor vermelho vivo têm o poder da provocação, do deslocamento ao qual nos sujeita a poesia. Pois a florzinha pequenina, toda ela é poesia. O seu canto recusa qualquer transcendência. Imanente, revela o sujeito a si mesmo, ativa-o num frente a frente do tu e do eu. Neste poema quadro, já não é o poeta quem canta a flor, mas sim a flor quem canta o poeta. Desejo que o 25 de Abril nos continue a revelar a nós mesmos que fazemos poesia na rua, ora chova, ora faça sol. O legado é assim, com toda a sua força reveladora, inesgotável. Cultivemos o cravo de Abril, cultivemos o cravo dos poetas. E se um triste azar matura e cai que a terra corteu todos os meus cantos e um ramo de flores vermelhas. Foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Olha o Luca. O Luca Argel, músico, esteve na Casa da Achada em janeiro de 2020, antes do começo da pandemia, a fazer uma extraordinária sessão cantada sobre o samba de guerrilha. Especialmente para este programa do 25 de Abril, enviou-nos esta mensagem. Olá, amigos e amigas da Casa da Achada, aqui é o Lucas Argel e queria deixar aqui um pequeno contributo para as nossas comemorações do 25 de Abril, que é uma espécie de inveja, assim, uma inveja boa que eu sinto de Portugal, porque nós no Brasil não temos um 25 de Abril, né? A nossa ditadura terminou gradativamente e de uma forma muito, muito indulgente com os crimes que foram cometidos durante o período da ditadura militar. E não há uma marca assim, no calendário, né? Não há uma data, um evento, uma efeméride que assinale o fim de um período autoritário, de um período de violência fascista no Brasil. Aqui em Portugal existe esse dia, existe o 25 de abril e é um dia que é celebrado, que é lembrado todos os anos e em que a gente volta a valorizar, né, coletivamente a liberdade e a democracia. E a existência dessa data, toda a mitologia, assim, a volta dessa data, desse momento, desse acontecimento histórico, é um antídoto que pode não ser infalível, mas é bastante eficaz, assim, como uma trincheira de defesa contra o avanço do fascismo. E talvez, se nós tivéssemos no Brasil, um 25 de abril, para ser comemorado e lembrado todos os anos, certamente seria muito mais difícil a ascensão que a gente está vendo hoje em dia, né, do discurso fascista no Brasil. É isso. Um feliz 25 de abril a todos. Duas canções ao espelho: A Life on the Ocean Waves e Tanto Mar. Hoje, frente a frente, ao espelho, duas canções que acompanharam com muita visibilidade a Revolução Portuguesa do 25 de Abril. As canções tiveram um papel muito destacado neste momento histórico. Foram até canções os sinais dados pelos emissores associados de Lisboa e pela Rádio Renascença para o arranque das forças militares revolucionárias e depois do Adeus e Grândola Vila Morena. A Life on the Ocean Waves, Uma Vida nas Ondas do Mar, foi uma das músicas de caráter militar escolhidas para acompanhar o hino nacional após a leitura do primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas no Rádio Clube Português, leitura feita pelo jornalista Joaquim Furtado às 4h30 da madrugada do 25 de Abril. Foi escolhida por acaso, dentre os discos que estavam disponíveis no estúdio naquele momento, e tornou-se uma espécie de hino do MFA. Mas Life on the Ocean Waves era originalmente uma canção de marinheiros com uma já longa história. Nascera no segundo quartel do século XIX, em 1838, e os seus autores inspiraram-se na imagem da entrada dos veleiros no porto de Nova York. O poema, que está na sua origem, é de Edith Sargent, jornalista, poeta e dramaturgo norte-americano, filho de um comandante da Marinha Mercante. A música, feita para acompanhar esse poema, é do seu amigo Henry Russell, pianista, cantor e compositor inglês, que vivia em Nova York nessa altura. O êxito desta canção foi grande. Logo no ano da sua criação, a partitura vendeu milhares de exemplares e tornou-se uma canção muito popular nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. É o hino da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Ouviremos a versão do baixo norte-americano Thurl Ravenscroft. A life on the ocean wave, a home on the rolling deep, where the scattered waters rave and the winds their revels keep. Like an eagle caged I pine on the dull unchanging shore. Oh, give me the flashing brine, the spray and the tempest roar. A life on the ocean wave, a home on the rolling deep, where the scattered waters rave and the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. A life on the ocean wave, a home on the rolling deep, where the scattered waters rave and the winds their revels keep. Once more on the deck I stand of my own swift gliding craft, set sail farewell to the land, the gale follows far abaft. A life on the ocean wave, a home on the rolling deep, where the scattered waters rave and the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. We shoot through the sparkling foam like an ocean bird set free. Like an ocean bird our home we'll find far out on the sea. A life on the ocean wave, a home on the rolling deep, where the scattered waters rave and the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. The winds, the winds, the winds their revels keep. Do outro lado do espelho está Tanto Mar. É uma canção escrita por Chico Buarque de Holanda em 1975, quando preparava uma série de espetáculos com Maria Bethânia para o Canecão, no Rio de Janeiro. Uma canção de amor a Portugal e à Revolução do 25 de Abril, num momento em que a ditadura militar no Brasil cumpria já mais de uma década. O golpe militar de 1964 afastara o presidente João Goulart e o seu governo e dera lugar a uma ditadura que, apoiada numa censura feroz, prenderia, torturaria, assassinaria e condenaria ao exílio milhares de brasileiros. Só em 1985 se iniciaria um lento processo de regresso à vida democrática. A letra de Tanto Mar foi proibida pela censura brasileira em 1975, mas a canção atravessou imparável o Atlântico e tornou-se um hino à liberdade. Os portugueses receberam-na orgulhosos, com um abraço emocionado, tomando-a como sua, como elogio dos seus sonhos. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Chico volta a citar nesta canção a famosa frase latina atribuída por Plutarco ao cônsul romano Pompeu: navegar é preciso, viver não é preciso, que Caetano Veloso popularizara na canção Argonautas, alguns anos antes. Chico Buarque escreveria uma segunda versão desta letra em 1978, lamentando o recuo revolucionário após o 25 de novembro. Mas a que vamos ouvir é a versão original de 1975. Sei que estás em festa, pá, fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Ouvimos duas canções ao espelho por João Rodrigues. Onde nos vamos encontrar? O Jorge Silva Melo, entre outras coisas, ator, encenador, realizador, foi aluno de Mário Dionísio e é fundador da Casa da Achada. Aqui vão as suas palavras para este 25 de abril de 2021. Se era isto o que queríamos quando no 1 de maio de 74 nos encontramos na Alameda, há imagens num 8mm, Mário Dionísio feliz, rindo, sorrindo, como nunca o vi, como nunca voltei a ver, feliz naquele 1 de maio de 74. E depois disso, o que foi que conseguimos? Sim, conseguimos muitas coisas, esta terra está diferente, já não há salazares por todos os cantos, já não há pisos a espreitar, já não há... Há hipóteses para muita gente, há muita gente que nunca se teria afirmado sem 25 de abril de 74. Mas, era assim o país que sonhávamos? Era assim competitivo, egoísta, visando o lucro fácil, seja ele do triunfo individual, seja ele económico? Era assim o mundo que gostávamos que existisse. Foi para ele que trabalhámos. Foi esta desordem a que quisemos. Foi este desprezo pelas pessoas. Foi este fascismo a renascer. Foi esta estupidez a vencer. E não é apenas na extrema-direita, por todo lado. Este desprezo por quem pensa, esta subserviência por quem manda, este nojo por quem faz televisão e de quem faz televisão. Foi isso que quisemos? Não foi o que quisemos. Não foi isso que aprendi nas aulas de Mário Dionísio, quando me ensinava português, ainda na ditadura. Não foi isso que aprendi. Nem é isso que eu quero. Mas já estou velho. Em abril mágoas mil, trago as mil e afago-as nas mil. Águas das cores mil, desse arco-íris pouco primaveril. Das cores que se debotam de significado. Do verde sem esperança debitado nos recibos. De um laranja pôr do sol da liberdade. De um rosa anoitecer da justiça. E de um vermelho derramar da igualdade. E um azul e amarelo renascer do patriotismo salgado e azarado. Acinzenta-se o tempo para este 1 de maio e rejuvenesce-se a fúria do 10 de junho de um país que cortou os pulsos, mas esforça-se para erguer o punho. Em abril, mágoas mil, trago-as mil e afogo-as nas mil, muitas mil, que nesse dia estarão nas ruas da amargura, celebrando abril. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Olá! Para treinarmos os nossos ouvidos, não basta escutar bem os sons. Quando há palavras, por exemplo, é preciso saber descodificá-las. E não basta para isso ter um dicionário. Pode ser preciso ler nas entrelinhas, ou ler os silêncios, ou ainda esperar pelo decorrer da história para ver o que nos diz. Hoje, o exercício será adivinharem a quem pertencem certas palavras. Mais concretamente, a pergunta é: que partido escreveu isto no seu programa às eleições de 1975? Vamos ler dois excertos de dois programas de partidos diferentes, o excerto A e o excerto B. Para ambos, a pergunta é, repito, que partido escreveu isto no seu programa às eleições de 1975? As hipóteses de resposta são: Partido Socialista, Partido Popular Democrático, Partido Comunista Português, Centro Democrático Social, Movimento Democrático Português, Frente Socialista Popular, Movimento de Esquerda Socialista, União Democrática Popular, Frente Eleitoral dos Comunistas, Partido Popular Monárquico, Partido de Unidade Popular e Liga Comunista Internacionalista. Vamos então ler o excerto A. Na sociedade socialista que desejamos construir, entendemos que a apropriação coletiva dos meios de produção, se bem que condição necessária, não chega para transformar definitivamente o modo de produção capitalista. Esta transformação não se dará enquanto não forem os trabalhadores a criar uma nova organização da produção e, em particular, novas relações de trabalho. O conceito socialista de trabalho implica que o ato de produção seja também uma afirmação da personalidade. A própria empresa deverá ser uma organização democrática cujo planeamento e gestão os trabalhadores deverão controlar. Fundamentalmente, a construção do socialismo não é mais do que o domínio crescente pelos produtores das suas condições de existência e, portanto, em primeiro lugar, dos meios de produção e dos produtos acabados. Esse domínio só pode ser coletivo e o que se designa por plano económico constitui um dos meios de o obter. Porém, apenas em condições políticas bem determinadas o constitui de facto. Na ausência destas, o plano é apenas um meio posto em ação por uma camada dominante, distinta da dos que vivem do fruto do seu trabalho, para se assegurar a si própria o domínio sobre os meios de produção e sobre os próprios produtores. Fim do excerto A. Que partido escreveu isto no seu programa às eleições de 1975? Passamos agora à leitura do excerto B. A luta pela igualdade supõe que, de uma vez por todas, o trabalhador deixe de ser visto como mero objeto da economia e passe a ser considerado como sujeito ativo da ordem social e jurídica. O trabalho é a forma mais nobre de realização do homem, o modo pelo qual se exprime a sua capacidade criadora e se mede a sua contribuição para a sociedade. Por isso, nunca ele pode constituir um meio de servidão. O partido advoga uma profunda transformação da empresa e da organização das relações de trabalho com vista a conferir a este o seu verdadeiro significado e função. Um tal significado só se alcançará desde que os trabalhadores passem a participar concretamente, desde já, na gestão das empresas e no capital criado. Essa cogestão implica que os representantes dos trabalhadores tenham assento e voto deliberativo nos órgãos de gestão das empresas, por forma progressiva, com vista à aproximação do ideal da autogestão, próprio da realização integral do socialismo. E implica também que a propriedade de uma parte dos reinvestimentos da empresa advenha aos trabalhadores, sendo-lhes distribuídos os títulos representativos desses aumentos de capital. Fim do excerto B. Que partido escreveu isto no seu programa às eleições de 1975? E porque sei que morrem de curiosidade, e longe de mim querer criar em vós a ansiedade, aqui vão as respostas. Excerto A. Partido Socialista, vulgo PS. Excerto B. Partido Popular Democrático, vulgo PPD. Segue-se um momento de reflexão com poluição sonora. Vamos então ler o excerto A. Na sociedade socialista que desejamos construir, entendemos que a apropriação coletiva dos meios de produção, se bem que condição necessária, não chega para transformar definitivamente o modo de produção capitalista. Esta transformação não se dará enquanto não houver os trabalhadores a criar uma nova organização de produção e, em particular, as novas relações de tração para a sociedade. O conceito socialista de trabalho implica que o ato de produção seja também uma afirmação do processo de uma profunda desconfiança que será sempre a organização dos casos de trabalho, tanto com este e gestão, mas é de direitos e de outra função. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Quando a nossa festa se estragou. Olha, o Tony, uma das vozes desta rádio que vem de longe e cada vez está mais perto. O que tens a dizer-nos? Queria celebrar Abril, a madrugada em que o imutável morreu. O dia em que percebemos que o trabalho não azeda, que os patrões, afinal, não fazem a produção, que mesmo sem megadonos, as alfaces continuam a nascer com as raízes para baixo. A tarde em que senhores doutores tiveram de vestir fato macaco e misturar-se com o cheiro a suor de quem sempre suou e com o hálito de quem já nasceu com a boca cariada. A noite em que saímos à rua, mas eram os outros, os que sempre temêramos nas nossas costas, a olhar por cima do ombro. Queria muito celebrar Abril. Mas Novembro matou, e eu não sou muito de exaltar defuntos. Fica então apenas esta nota do meu eterno otimismo. Abril morreu. Vivam os abris que vêm. Qualquer dia... Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos. Olha, o Guilherme. Foi há pouco tempo que conhecemos o Guilherme Seródio, quando houve uma conversa na Casa da Achada, da rubrica Não Deixarei Que Me Separem de Ti, Mundo, que começou por ser uma conversa sobre aeroportos, mas acabou a questionar a vida toda. Esta vidinha, tão inquestionada. O que terá para nos dizer hoje? Olá, boa noite. Bom, eu queria usar estes 2-3 minutos para falar do 25 de Abril, não como a revolução histórica que foi em Portugal, mas enquanto uma revolução e especialmente dos sentimentos e da coragem que a animaram e a levaram a que fosse o marco que é nas nossas vidas. Ora, uma revolução são sempre momentos de inícios de novos mundos, são momentos de disrupção que determinam uma maneira como vivíamos e permitem que nos reorganizemos e pensemos como queremos avançar a nossa vida. Também não são normalmente pacíficas. O 25 de Abril não foi uma revolução pacífica, teve tanques na rua, e portanto foi sobretudo uma revolução eficaz, que é o que procuramos explorar. Ora, as revoluções acontecem quando? Quando as populações atingem limites de saturação. Porque a classe política é corrupta, porque há muita injustiça, porque há desigualdade, porque não existem ou não são dadas respostas a problemas reais, porque não há uma falta, porque há uma falta de visão para o futuro. Especialmente neste momento, estamos num período histórico onde temos de conseguir os espaços para esses novos mundos. E para isso vamos ter a coragem de lutar com tudo o que temos por ele. Com tudo o que temos. Esses novos mundos podem incluir o que viermos a decidir conjuntamente que incluam. Podem ter democracias mais profundas, comunidades sãs, populações empoderadas, equilíbrios com a natureza, maior conexão com o mundo que nos rodeia, justiça social, mesmo a exploração de novas formas de riqueza que não a financeira, a económica ou o crescimento do PIB. Mas para abrirmos esses novos mundos temos que perceber um mundo onde estamos. E o mundo onde estamos tem uma estranha forma de censura. Porque, e falo muito especificamente para o movimento ecológico, se petições, consultas públicas, opiniões, protestos, manifestações, desobediência civil, mesmo o voto, não levam a respostas políticas capazes de fazer face ao maior desafio das nossas vidas, então vivemos uma falsa liberdade de expressão. Onde podemos dizer tudo, efetivamente, mas onde nada disso leva a nenhuma ação política, a nenhuma implementação real, a nenhuma solução para os problemas que identificamos e pedimos ação. Vivemos, por isso, uma ditadura diferente, uma ditadura económica, onde as soluções ou são em torno do crescimento económico ou são completamente descartadas e metidas no reino do irreal. E como cada ditadura, talvez esta mereça a própria revolução. O mundo, a natureza e Portugal precisam de coragem e de ação decisiva e uma revolução efetiva por parte de todas as que acreditam num futuro fundamentalmente diferente. E é no canalizar destas energias, desta coragem, que o 25 de Abril nos pode inspirar e ensinar. Não vivemos no fim da história, nem vivemos já a última revolução. E o futuro só será nosso se tivermos a coragem de o exigir. O tempo tem lá dentro uma espiral, uma espiral que se chama história, e que num andar natural e por força de vontade resolveu ter um capricho chamado liberdade. Achada na rádio, música à flor da pele. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto meu é a voz e o meu de meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Vários são os poemas de Mário Dionísio em que se leem gestos, gritos e preocupações de resistência e luta, de vontade de transformação do mundo. Foi dentre estes poemas que 12 artistas foram desafiados a escolher um com o qual dialogar, fazendo uma obra plástica para uma exposição que deveria ter inaugurado em 25 de Abril de 2020 na Casa da Achada. A pandemia não nos deixou inaugurar a exposição na data prevista e ela acabou por inaugurar em setembro de 2020. Chama-se As Passadas Prolongadas Noutros Passos. Prolongámos a sua duração até 7 de junho de 2021 e a exposição pode assim acompanhar este 25 de Abril. Se ainda não a viram ou se querem voltar a vê-la, estão sempre a tempo, até dia 7 de junho. De entre os 12 poemas de Mário Dionísio, escolhidos pelos 12 artistas, escolhemos um para ouvir hoje. É o poema 33, de Terceira Idade, livro editado em 1982, e vamos ouvir o Coro da Achada a cantá-lo, numa composição de João Caldas. Que só o vento e o letrinho concretiza. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Hoje é o 25 de abril e eu vou sair daqui. É o dia da libertação aqui. Aniversário. E em Itália também. Parece um ótimo dia para sair daqui e libertar-me. Abandono o hotel. Despeço-me desta vida confinada e parto rumo ao mundo. Escolhi esta data porque sim, porque era simbólica. Ainda pensei em ficar mais tempo, mas o outro dia tive que esconder-me porque vi os donos e os empregados do hotel que voltaram. Ouvi os passos deles pelos corredores, falavam de limpar, pintar paredes, reabrir, turistas, dinheiros. Já não há espaço para mim por aqui. Já não há espaço para os meus amigos. Ainda pensei ir para o carro da Jacinta, mas se calhar com o filho não dá e estaríamos muito apertadas e nunca vivi num carro. Então decidi que vou para a casa da Achada. Sei que esta manhã fizeram um evento, lançaram um livro no Largo, que se chamava Passageiro Clandestino, e eu também agora vou lá como uma passageira clandestina. Espero que tenham um lugar para mim. A caminho da Achada vi pessoas com cravos na rua, pequenos grupos que cantavam, punhos no ar. É uma atmosfera muito parecida com a italiana do 25 de abril. No 29 de abril, a minha avó faria 89 anos. Em 1945, ela tinha 13. Era pequena, mas lembrava-se bem do dia da libertação. Contava sempre uma história que sempre me pareceu pouco real, mas acho que foi real, até demasiado real. Vivia numa aldeia perto de Parma que se chamava Casaltone. As tropas alemãs estavam a retirar-se e fugiam dos americanos e andavam à procura dos partigiani nas casas. Incendiaram casas nas aldeias ao lado, mataram pessoas, roubaram as poucas coisas com algum valor que encontravam. Os historiadores chamam a esses episódios a última página cruel da guerra em Itália. Foi horrível, mas foi a última página. E a minha avó estava lá. Os irmãos dela eram todos partigiani, faziam a guerrilha na montanha para a libertação. As mulheres também participavam, mas faziam outras coisas. Escondiam os homens nas casas, levavam comida para os esconderijos, entregavam mensagens. Mas os homens eram os que interessavam aos soldados alemães. Entraram em casa com as espingardas, obrigaram toda a família a encostar-se contra o muro da casa. Eram só mulheres. Mas onde estavam os homens? Eram eles que interessavam. Procuraram por todo o lado. Revolveram colchões, partiram armários, entornaram gavetas. Se não dissessem onde estavam os homens, iam matá-las todas. Já as tinham colocado em fila contra o muro. Há uma foto da minha avó, mais ou menos dessa altura. É uma rapariga magríssima, com um vestido todo torto, um rosto escuro, zangado e os punhos fechados no fim dos braços tensos. Imagino-a assim, com as mulheres todas da família contra o muro, com uma espingarda apontada contra a cara, e ninguém que fala. Os homens estão escondidos no depósito da lenha, alguns, outros debaixo do feno, mas ninguém fala, e talvez ao menos eles sobrevivam. E de repente, como se fosse um milagre, era o dia 24 de abril de 1945, chegaram os carros armados dos americanos, ali na rua de Casaltone, enquanto elas estavam todas prontas a morrer contra o muro da casa. Até é difícil de imaginar. Há gritos, disparos, tiros. Os soldados alemães fogem. Não consigo imaginar como deve ter sido respirar. Respirar um segundo depois da espingarda e os soldados terem desaparecido. Ainda todos em fila, ainda todos vivos, sem conseguirem acreditar no que aconteceu. Os carros armados americanos prosseguem a viagem até a aldeia a seguir. Há mortos na rua, há casas que ainda estão a arder, a aldeia quase completamente deserta. mas é a última página da guerra e é a véspera da liberdade. Um quarto de hotel, alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Eu vim de longe, de muito longe. Olha o mito! Ou Gianfranco Azzali, da Lega de Cultura de Piadena, com quem a Casa da Achada se tem encontrado tanto. Para hoje, enviou-nos esta leitura de um panfleto que fizeram ainda antes da fundação da Lega, de 1965. Lavoratori, in questi giorni, 20 anni fa, la massa operaia sconfiggeva il fascismo e liberava l'Italia dai tedeschi. La liberazione trabalhadores, alla nestes dias, italiana, há 20 anos, a massa operária vencia o fascismo e libertava a Itália dos alemães. A libertação levou-nos à República Italiana com uma constituição burguesa ou democrática, onde a burguesia não foi privada do poder económico que a caracteriza como classe e onde foi reconhecido o direito à propriedade privada e aos meios de produção, assim como também foram impostos limites ao poder económico e à propriedade individual do capitalismo em nome do interesse coletivo. Dopo 17 anni dalla sua entrata in vigore, importante princípio nessa contenuto. Depois de 17 anos da sua entrada em vigor, alguns importantes princípios nela contidos ainda não são aplicados e os institutos por ela sugeridos foram mortos logo que surgiram e ainda têm que ser realizados. Reconstruir hoje essa unidade entre partidos que participaram na Guerra da Libertação para celebrar o 20º aniversário é renegar a nossa consciência de classe. É esconder os objetivos que, como classe operária, nos punhamos naquele momento e nos pomos ainda hoje que não eram e não são de certo iguais aos dos partidos conservadores e de direita aos quais estávamos unidos. Conservatori e di destra ai quali eravamo uniti. Per noi questo 20º della liberazione. Para nós, esse 20º ano pós-libertação não é uma festa de celebração de uma ação patriótica, mas sim o aniversário de uma batalha que o operariado combateu para alcançar objetivos contingentes, sem uma perspectiva classista nem estratégia para se tornar classe hegemónica. Lembramos, com amor, quantos combateram contra o fascismo e o nazismo, perdendo a vida na Guerra da Libertação. Mas ao mesmo tempo, dizemos à classe operária: a nossa batalha ainda não está ganha. Inspiremo-nos nesses dias de revolta justa. Coloquemo-nos os objetivos de alternativa verdadeiras e preparemo-nos para enfrentar a batalha para a afirmação da nossa classe. A secção do PSIU de Piadena e um grupo de operários, camponeses, estudantes, donas de casa, funcionários, caixas, desempregados e aposentados, comércio, desocupados e pensionados. Bem. Nossa pátria é o mundo inteiro. Nostra legge è la libertà, ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero. Nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in cor ci sta. O che eu andai pra chi chegar? Olha, o Gianni e a Aureta. O Gianni Tamino e a Aureta Pini estão com saudades de passar o 25 de Abril connosco, porque já cá passaram, mais que um. Diretamente de Itália, estão aqui connosco e nem precisaram de poluir o mundo a vir de avião. Carissime compagne e carissimi compagni della Casa da Achada. Queridíssimas companheiras e queridíssimos companheiros da Casa da Achada, as palavras resistência, libertação e liberdade caracterizam o 25 de Abril tanto em Itália em 1945 como em Portugal em 1974 e ainda são palavras de grande atualidade. Hoje, a herança desses dois importantíssimos eventos exige um compromisso relativamente a novas formas de resistência e de libertação para reconquistar novas liberdades. A resistência contra sistema económico mundial é sempre mais agressivo. Em primeiro lugar, resistência contra sistema económico mundial cada vez mais agressivo, capitalista e imperialista, do qual temos de nos libertar, mas também resistência contra uma pandemia que está a limitar gravemente a nossa liberdade. O vírus da Covid-19 não é a única causa da pandemia. Vários estudiosos falam há algum tempo de sindemia, ou seja, de um conjunto de fatores que concorrem para provocar a dramática situação a que chamamos pandemia. Fatores sanitários, porém igualmente sociais, ambientais ou económicos. Insieme di cause. Por outras palavras, o resultado de interações biológicas, ambientais e sociais que aumentam a fragilidade das pessoas, tornando-as mais suscetíveis ao adoecer. As pessoas mais atingidas por sintomas, como por exemplo as infecções dos pulmões, são sobretudo idosos e, de uma forma geral, pessoas com doenças anteriores, diabetes, hipertensões, tumores, cuja vulnerabilidade é causada seja pela poluição, seja pelas condições de vidas precárias, como consequência da pobreza ou de outras dificuldades sociais, tanto na Europa como nas zonas mais pobres do planeta. Temos, portanto, queridas companheiras e queridos companheiros, não só de resistir, mas sobretudo de realizar uma verdadeira mudança económica, social e política para voltar a dar voz ao povo. Já não a uma economia de roubo que cria lucros para as multinacionais, mas a uma economia coerente com uma nova organização social e política que liberte todos os cidadãos da terra da corrupção, da pobreza e dos desastres ambientais que põem em risco o futuro das próximas gerações. Cari compagni e cari compagni di Casa da Sciara. Queridas companheiras e queridos companheiros da Casa da Sciara, este será o segundo 25 de Abril, em Itália e em Portugal, que celebraremos sem podermos encontrar-nos pessoalmente e sem podermos partilhar o que ainda, para vós, como para nós, é um aniversário muito importante. Esta situação sanitária está a evidenciar as deformações do nosso sistema, como já sublinhou Gianni, e revelam-se cada vez mais graves os problemas das pessoas que já estavam em dificuldades. O empobrecimento das pessoas mais frágeis, idosos, desempregados, mulheres, migrantes, etc., nas cidades do mundo inteiro e o empobrecimento cada vez maior nos vários continentes dos países explorados por uma economia de roubo representam, cada dia mais, novos instrumentos de condicionamento e exploração social, também por parte de regimes só em aparência democráticos, que não perdem a ocasião para aprovar leis que limitam cada vez mais os direitos e a dissensão. Penso no Brasil, na Turquia, no Egito, na Rússia, só para citar alguns, mas também em países da União Europeia, como a Polónia, a Hungria, a Roménia, que não respeitam os padrões mínimos de liberdade de imprensa, direitos das mulheres e das minorias, etc., além de apoiarem as crescentes vertentes nacionalistas. Penso no elevado número de países invadidos por conflitos armados e sociais, que as estatísticas quotidianas da pandemia contribuíram para fazer desaparecer ainda mais das notícias dos jornais, da ação política dos nossos parlamentos, das Nações Unidas, da União Europeia, tal como já não se fala das causas e dos estragos das alterações climáticas, sobretudo nos países mais empobrecidos. E isto acontece porque, quando se pensa no depois, não se quer pensar em aproveitar este desastre para mudar radicalmente o nosso modo de agir e, consequentemente, os planos de investimento para o pós-pandemia também não representarão nenhum passo em frente, como uma sociedade mais justa, mais solidária, mais livre, que ofereça um verdadeiro bem-estar a todos, uma mudança de norte na exploração dos recursos do planeta, mas apenas novas ocasiões para negócios, se nós não conseguirmos mobilizar-nos. Ninguém conhece realmente a realidade dos estragos produzidos pela pandemia fora dos países mais ricos, em África, Ásia, América do Sul, quantos milhões de pessoas, privadas das condições mínimas de sustento, serão obrigadas a partir para se juntarem à multidão de migrantes que todos os dias se amontoa às portas dos países ricos e da qual, neste período, tão pouco se fala. Mas os migrantes de antes ainda se encontram na Rota Saariana, nas costas da África do Norte, nas prisões da Líbia, na grande prisão a céu aberto de Gaza, onde já não há trabalho, não há vacinas e não há futuro. Ao longo da Rota dos Balcãs, às portas da Croácia, Eslovénia e Itália, onde milhares de homens, mulheres e crianças fugidas à guerra passaram outro inverno de penúria, sem abrigo, comida, sapatos. Não podemos ficar calados sobre tudo isso e não devemos ter medo de ser uma minoria. Eis o compromisso que é preciso tomar para continuarmos a dar sentido a este aniversário do 25 de Abril, aqui em Itália, tal como aí, entre vós, em Portugal. Um abraço muito forte. Fischia il vento e furia la bufera, scarpero te pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, braccio nel colpire. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento e calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosa al fin di Perisian, ventolando la rossa sua bandiera, vittoriosa al fin di Perisian. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. Com três palavrinhas apenas. A semana passada lançámos o desafio de escrever um pequeno texto ou criar um pequeno áudio com as palavras cartazes, rádio e coletiva. Hoje vamos ouvir as respostas que recebemos. Os textos que nos foram enviados apenas por escrito, como foi o caso dos de Adão Contreiras e Regina Guimarães, serão lidos uma por uma conhecida locutora achada na rádio e outro por uma surpreendente convidada. E vamos então ouvir as criações com as palavras cartazes, rádio e coletiva por esta ordem de autores: Ana Queijo, Adão Contreiras, Lena Bragança Gil, Clara Buleu e Regina Guimarães. Vi uns cartazes de uma associação ali para a Moraria, um deles sobre uma exposição coletiva. Acho que era à volta de um escritor, que também era pintor. Tenho que ir ver. E parece que agora até tem uma rádio. As paredes com cartazes abrem o silêncio que as contém aos ouvidos pouco audazes para ouvir o que a rádio tem. Devia a rádio da Achada ter cartazes nas paredes para quem vê não ficar calada e faça assim rádio sem redes. A multidão toda encantada com a rádio e com os cartazes seria coletivo na enxurrada dos fazeres mais capazes. Se assim fosse, na verdade, o coletivo da Achada faria uma festa danada que ficaria para a eternidade. quando nos faltam mãos para concretizar uma urgente ação coletiva de colagem de cartazes por essas ruas fora, nada melhor do que um simples e direto apelo via rádio. Um dos melhores meios de comunicação que existem neste mundo. A rádio anuncia. O C mudo de coletiva saltou para os chaimites, para as calçadas, entrou nos cravos, nas canções, nos cartazes e chegou ao Carmo. Aí chegado, transformou-se em R grande de revolução. Eu me cartago de lenda este, até já me carago e me carrego. Eu me cartaz, talvez fora do prazo, pois meio século depois ponho a carroça à frente dos bois e aproveito para puxar o passado sem me servir de tudo quanto é bicho. Eu me rádio e porventura me cúbito, repentemente me súbito. Eu me quadrado da hipotenusa, ensinando vice-versa a estes olhos que arranjo o gol maiores do que a barriga. Eu, me quadrada, arredondo, buscando alguma frase coletiva para a qual rumaremos, remaremos, ramificando braços e bandeiras e sonhando o tronco comum em voz alta. E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras, cartazes, rádio e coletiva. É um excerto do livro Retrato de um Amigo Enquanto Falo, de Eduarda Dionísio. Os camaradas ligavam-se uns aos outros com solidez e entusiasmo. Dependiam uns dos outros, dos horários, dos projetos. Dependiam do que ocorria no dia-a-dia, as reuniões marcadas, a preparação das reuniões, a redação das propostas e dos comunicados, a distribuição e divulgação dos panfletos e tarjetas, as manifestações a que se acorria, a colagem dos cartazes, as vigilâncias da cidade, da proteção dos militares e dos que ocupavam terras e casas, jornais e estações de rádio, uma solidariedade organizada. Era entre alguns uma amizade nascida das ideias comuns, das coisas que se fazem juntos, das mesmas coisas que se sabem e se calam, dos segredos sobre o poder, dos mesmos desejos e dos mesmos projetos. Passavam a sentir raiva ao mesmo tempo e a organizar pessoas da mesma maneira, a ter ideias semelhantes com alguns dias de diferença. Tu não sabes o que isto é, porque é uma ligação coletiva que se tece contra a família e, por vezes, até contra os amigos que se tinham. Com três palavrinhas apenas... Desta vez, o desafio é enviarem-nos um pequeno áudio com as palavras... Semanas... Mastigar, bicicleta. Três palavras que saltaram de um misterioso texto que depois revelaremos. Enviem-nos os vossos áudios ou textos para o mail centromariodionísio@gmail.com, no máximo até dia 11 de maio. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavras. Semanas, mastigar e bicicleta. Ouviremos as respostas a este desafio no programa Achada na Rádio, de dia 14 de maio. Até lá! Com três palavrinhas apenas... Desafio criativo! Bora lá! You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. eu vou para longe, para muito longe. Olha o Alexandre. O Alexandre Freitas vinha muito à Casa da Achada quando vivia em Lisboa, mas agora voou para outras ilhas. Ou foi a nado? Para este programa, mandou-nos esta reflexão. 25 de Abril, liberdade de pensamento. Dia da liberdade, dia das tretas tantas que nos atiram aos olhos e nos enchem a alma de barreiras a cada instante. Já é antiga a história que se contava da ave de rapina que foi criada com as galinhas e que, quando cresceu, não queria abandonar o galinheiro. São também antigos os ouvidos e as mentes de mercador que acolhem esta história. Se alguém perguntasse à ave de rapina se era livre, ela responderia: faço tudo o que quero, portanto sou livre. A liberdade que logramos resultou mais das barreiras que aprendemos a colocar a nós próprios do que propriamente das nossas conquistas. Aprendemos e aceitamos o nosso galinheiro. Pensar para lá de é já de si, consideramos nós, abstruso. Dizemos utópico, não como um horizonte que conduz aos nossos passos, mas como uma qualidade daquilo que não merece sequer ser considerado. Dizemos radical, não como algo ou alguém que vai às raízes dos assuntos, mas como uma qualidade daquilo que não merece sequer ser considerado. Definimos como bom aquilo a que estamos habituados e asseguramos-nos do sentido disso, afirmando que no meio é que está a virtude, mesmo antes de conhecer a escala que alberga esse meio, e acabamos na virtude que está entre o Correio da Manhã e o Expresso, ou na que está entre o Instagram e o Facebook. Afirmamos que o ótimo é inimigo do bom, para podermos ficar satisfeitos com a nossa mediocridade, sem reparar que, com a mesma verdade, o bom é inimigo do razoável, o razoável é inimigo do fracote e este é inimigo do muito mau. E nada disso faz qualquer sentido. É livre quem vive conforme as suas opções, dizia em letras bem gordas por baixo de uma máquina de vending. Mesmo que a gama de possibilidades seja apenas a que é fornecida por essa máquina. Quando era adolescente, a turma toda e a professora sentiram-se no direito de rir quando ousei proferir a palavra fraternidade. Hoje, quando propomos aos dirigentes das instituições monetárias que decidem muito das nossas vidas uma qualquer alternativa, dizem-nos: você não está a compreender, isto é assim. E nós retorquimos: sim, compreendo que é assim, mas porquê que é assim? Ao que nos respondem: é assim porque é assim. E nós acrescentamos: sim, mas se é assim, porquê é que não pode ser assado? E a resposta é: porque é assim. Na escola, aparentemente, não é assim. Aí exalta-se a criatividade. Fala-se de tempestades cerebrais e de pensamento fora do quadrado. Coloca-se a inovação num altar e estuda-se o que é necessário fomentar nos cérebros dos educandos para promover a sua capacidade de engrandecimento desse novo santo. Depois, quando disse: professor, penso que devíamos desenvolver sistemas de transportes alternativos aos automóveis, que sejam mais económicos, mais eficientes, mais democráticos, mais seguros, menos perturbadores dos ecossistemas, o professor respondeu: as pessoas não vão querer isso. Pensamento fora de quadrado, sim, mas dentro do retângulo que é o terreno do jogo, se faz favor. Haverá algo mais radical do que perguntar: como é que acreditas naquilo que acreditas? Disseram-te que a Lua tem um grande poder nas nossas vidas, mas investigaste para tentar perceber que influência era essa? Disseram-te que é primeiro preciso gerar riqueza para depois a podermos distribuir. Mas não te lembraste de pensar se a riqueza que existe já é suficiente ou não, se deve ou não deve ser ela própria e já repartida de forma mais igualitária, ou se a sua repartição mais igualitária impede a geração de mais riqueza no futuro. Disseram-te que tem de ser assim, que não há alternativa, e tu não indagaste. Lutas na tua cabeça batalhas gloriosas contra os sistemas totalitários para poderes conquistar a liberdade de ires todos os domingos, juntamente com todos os teus conterrâneos, ao centro comercial mais próximo. E aí, Cantas hinos à liberdade de poderes escolher dentre os milhares de produtos cintilantes que te são oferecidos. Disseram muitos em tempos que só pode ser livre quem for culto. Mas a cultura foi endogenizada, homogeneizada, hidrogenada e solidificada num conjunto de questões e respostas sobre o ano em que Portugal se tornou independente, os títulos dos livros escritos por Eça de Queiroz, o clube de futebol que ganhou o campeonato de há 3 anos e todos os pormenores da vida íntima do fazedor de opinião do telejornal. Nas faculdades de economia não se aprende a pensar a economia. Aprende-se a compreender e aceitar a economia que temos, fazendo os possíveis por evitar alusões a quaisquer alternativas. Porquê? Nas nossas famílias, aprende-se que uma vida boa é ter carro, casa, família e saúde. E aprende-se que para ter saúde é melhor não contar com o Sistema Nacional de Saúde, que é melhor um seguro. E aprende-se que é melhor não contar com a reforma da Segurança Social, que é melhor fazer um plano de poupança-reforma. E aprende-se que as melhores escolas são as privadas, que é melhor fazer um empréstimo para as propinas e que é melhor trocar de carro a cada 4 anos, porque a partir daí eles começam a dar problemas. E aprende-se que devemos estar bem dispostos mesmo que tudo nos esteja a correr mal, que temos de fazer parte da solução e não do problema, que as nossas relações de amizade são a melhor chave que possuímos para abrir as portas do sucesso. E o sucesso, todos sabemos o que é. As crianças desenham num papel e nós perguntamos, o que é? E preocupamos-nos se não for algo concreto que faça parte da nossa própria liberdade, algo que possamos facilmente reconhecer. Trabalhamos afincadamente para que a liberdade dos outros seja contida dentro das mesmas barreiras que a nossa. E no dia que o calendário tem reservado para a liberdade, ai dela que se lastre, todos regozijam da consciência partilhada de que liberdade é podermos comprar muitas coisas e dizermos o que nos apetece sem sermos levados a sério e sem levarmos cacetada da polícia. Mas não nos ocorre que na Avenida da Liberdade somos chamados de peões. Só podemos atravessar nas passadeiras e só durante os curtos períodos em que um boneco de luz verde fica aceso dentro de uma caixa metálica. E agora? Na Avenida Liberdade, são 100 metros de comprido que podem ter um sentido. Com licença, tenho a vida para viver. E os donos do momento somos nós e não o vento. E os donos do momento somos nós e não o vento. O que aconteceu hoje? A Revolução dos Escravos em Portugal não foi o único fato histórico marcante a acontecer no dia 25 de Abril. Relembramos aqui pelo menos 3 efemérides fulcrais que influenciaram a vida de muita gente. Dia 25 de Abril de 1979. Nada impressionados com os fogos de artifício promovidos pela Câmara de Lisboa no Terreiro do Paço, os Ramones estreiam o filme Rock and Roll High School. Dia 25 de abril de 1980. Enquanto o MRPP não comemorava a data, em virtude de a Revolução não ter avançado para um regime de democracia popular ou direta, os Black Sabbath órfãos de Ozzy Osbourne, lançam neste dia o disco Heaven and Hell, com o novo vocalista Ronnie James Dio. Capolavoro! Dia 25 de abril de 1985. Não tendo sido convidados pelo seminário à Sociedade e às Forças Armadas, a decorrer em Lisboa, no Instituto Nacional de Investigação das Pescas, os Exodus lançam uma obra-prima do thrash metal, Bonded by Blood. Mas! Achada na rádio, música à flor da pele. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na rádio. Antes de mais, bom 25 de Abril a todas. Hoje, apesar das contingências, fizemos questão de ocupar o Largo da Achada para nos juntarmos para o lançamento do Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio escrito intermitentemente entre 1950 e 1989. O primeiro de 5 volumes é composto por um livro com o texto original do diário, escrito entre 50 e 57, e por um tomo de notas de Eduarda Dionísio, e pode ser comprado a partir de hoje na Casa da Achada ou através da nossa página www.centromariodionisio.org. Lembramos que nos podem visitar às segundas, quintas e sextas, entre as 15 e as 20 horas, e aos sábados e domingos, entre as 11 e as 13. O próximo programa, Achada na Rádio, é sobre o 1 de maio e vai cruzar leituras do Maio Dia a Dia, uma edição da Abril em Maio já com alguns aninhos, que acompanha nos jornais os acontecimentos desse querido mês de maio de 1974. Vamos cruzar estas leituras com muita música. Resta-me despedir e agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia. Até para a semana e viva o 25 de Abril. Passageiro do clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. O governo de receitas de Maria Alteza. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.